Minha produtora estourada, Five Produções. Bora, vem, bora. Chama, papai. Já bati a minha sem o cavalo tá amarrado. Tirei bota, espora e luva, por enquanto liberado. Devagar vou calibrando minha mente, vou aguardar. Pois ainda tem desculpa e afinal é diferente. Tô vaqueiro, capa louca, testado na vaquejada. Sou bom de derrubar boi e deixar a vaqueirinha apaixonada. Quando terminar a disputa, é cana na canela. É cana na canela, vaqueirinha bem segue. Quando terminar a disputa, é cana na canela. É cana na canela, lá comigo e eu mais ela. Quando terminar a disputa, é cana na canela. É cana na canela, vaqueirinha bem segue. Quando terminar a disputa, é cana na canela. É cana na canela, lá comigo e eu mais ela. Bati a minha sem o cavalo tá amarrado. Tirei bota, espora e luva, por enquanto liberado. Devagar vou calibrando minha mente, vou aguardar. Pois ainda tem desculpa e